ACNAV is sending 216 for flight level 110 on the Yamaha horizon. America Houston IMS, quick identification, descending to flight level 050 via AMA arrival. It is at 322-320 knots. Okay, your guide is sending to flight level 50 with the AMA arrival, flowing to 230 knots there in Houston. Salvador, bom dia, voo 1960 para o 150, descendo via Flor Médio. Voo 1960, acima a identificação, desce para 4.000 para o Houston 030, voa direto zona com high speed, tem condições? Direto zona high speed, desce 4.000, voo 1960 com 1.020. Suba para o nível 040 e reporta para a modificação. Faltam 20 quilos no oceano e código 0141, posição normal, não estou recebendo no radar. Eu não recebo nenhuma doença, nenhuma detalhe do seu transponder. O Filipe está aqui, Gino 2500, tá? Propõe alteração para visual, prosseguir mantendo o presente nível. O plano cancelado no 139, mantenha 2500-10, o Richard 020, direto Cairo. Eu não estou recebendo nem seu modo alfa, nem modo tênis do radar. Vamos fazer um novo check aqui, tá? Estamos mantendo 2500, está na qualidade Gente, faz o teste stand-by normal e aí vem. Seu nome é zero, só fala do zero, instrumento 1 com 3 mil, chuva moderada. Gente, show, o nome é zero. Gente, show, na ISA condition, heavy yes. ISA 229, say again. 229, salvador, ISA condition, heavy yes. ISA 229, roger, thank you. We'll slow down. Rapaz, poderia confirmar pro gol 160, a chuva é forte? 160 de liberada forte. Autorizado a alinhar e decolar no zero. Vento 110 graus, 1, 19, 4299. Zero alinhar e decolar o 4299. Agora 18 milhas. Radial 254. Gente, uma sinfonia espera os cabos serra. O nome é zero, solicita manter 5 mil e espera na presente posição devido à chuva forte. O nome é zero, espera em 4050. Espera, espera, agora a chuva está leve, porém o teto permanece, 1.3 mil e instrumento. Prosseguindo então, direto do Anagol, 960. 960, desça até 4 mil pés inicialmente, informo um papo alfa 3-4 abaixo da sua aeronave, montando 2500 pés, após a passagem do mesmo, prossegue na descida. Aguardando o tráfego do Gol 960, 3-4. Confirme que chama o controle. Para 3 1 na cena identificação, deixa para o 0050 e chega a 10. Bom. Com o 960, deixa para 2010, registro no 020, autorizado ele a X-Ray e parte estabilizada. 2011-60-20, reportará estabilizado X-Ray com o 960. American 229, descendant to 3,000 feet, climbing 20, and Salvador is flight to end. Roger, 3,000 feet, 3,020, American 229. Contrário, muito bom dia, vai ser o Brasil, vai dar. 4299, contato radar na decolagem, supervia saída São Bruno para o número de voo 320. São Bruno, supervia 320. Batango, isso que eu uso, confirme sua base de manutenção no transponder. Salvador. Gente, após o regresso ao Salvador, eu vou verificar o transponder. Serra de Colos 47, chama o controle, frequência 1208, um bom dia. 208, essa é a velocidade da grata. Desde que eu uso, eu tenho uma visualização no radar. Acredito que tem mais que é cozinha do Colombo de Maraty para Salvador a 1.6, e que é tanto mesmo, e mantém a frequência mínima que é a coordenação. Salvador Azul, 4.9, à direita, na prova 2. 4299 para 260 por quantas milhas para manter? Já está saindo de visual, acho que vai ver se vira. 4299 até boa vida. Sim, está fazendo. Visual do Maria Lessa, 3 ou 1 ou 1 ou 1. 1 ou 1 ou 1 ou 1, chama a torre de frequência 1 ou 1 ou 1, que é isso, 1 ou 1 ou 1. 3 ou 1 ou 1 ou 1. Salvador, muito bom dia, para passar agora para você. Capitão Gosta, você quer contatar a dona do colagem, suba para o número 100, sai da mão, cancelada a inscrição. 900, cancelada a inscrição, sai da mão, vai para você. Capitão Romeu, Mike Eco Zulu, acione o código 0144. Continue com a situação, pista no zero, informe visual com cabeceira, teto estimado entre 1.000 e 1.200 pés, sem chuva sobre o aeródromo no momento, somente aí na final da 1.0, no setor norte do campo, vento 110 graus, 08 nós, com 1.160. 7, informará para o visual, 1.160. China, this is 2,000 feet, 1020, clear the left of straight, runway 10, established. Clear to 2,000 feet, altimeter 1030, cleared 10 X-ray, ILS, report established, 229. Salvador Azul, 4299, facilidade de Vermont, lá, já nos ajudaria a levar a informação. 4299, guarde a coordenação. Liguei 7,96, tem que estar até encerrado, 1 minuto para a posição Conde. Chama agora o controle Aracaju, frequência 120.3. Aracaju 203, obrigado, bom dia. Pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 08 nós, pista molhada. Silver Pouso, pista 10, gol no 160. 299 autorizado, Mótimo. Autorizado, Mótimo, atenção. Vai que agora eu vou direto para o Itapuã. Olha, mais que é o O solo 52 libera agora a direita, chama o solo 1219. Livra a direita para 219, voo 990. Passando o trajeto do Tokyo. Então, Guasca Golf Terra, mantém 4 mil pés, aguarde para a subida. Informa o tráfego da posição agora de 2 horas e 27 minutos rumo sudoeste, a altura de 1.00 em si, verba de 320. Contact 7185, frequência 1238, alterna 128, decimal 8. 1238, alterna 1288, boa. 1238, M301, não informa tanto tráfego, posição de 11 horas e 0 milhas, rumo noroeste, mantendo 4 mil pés, carro 208. Comprando. Escuta. Vai que é alguma para Itapuã? Tá fazendo um ligeiro desvio à esquerda para evitar uma formação. Seja mais bem, Cozinho, cheque seu transponder, não estou recebendo 7.3. Confira agora, por favor. Mike Oxinho ainda negativo. Mike Oxinho agora é o segundo no pé. Ok. Next step, Mike Oxinho is change. Já fez no UNO, tráfego anteriormente informado superado, vista para 2010, ajuste no 020, autorizado no SX3 e passo estabilizado. 2010, ajuste no 020, autorizado no SX3 e 1010, para estabilizado no SX3. Fazer um SQL, autorizado no 100, assim que eu tenho o informe chamado de pouso. Grade 100, chamado de pouso aos 103, 103, tá, para você. Bono 3, no Mike Acozinho, controle. Precisa. Mike Acozinho, não estou recebendo mais sua localização. Tem condições de me informar radial e a distância que se encontra de Salvador? Fica o ponto 070, estamos com o radial de Salvador, 1.6 milhas, o mais comum, ok? 270, 1.6 milhas? Só tem nosso cargo fino fone. Recolagem autorizada, pista no 7120 graus, 089, nosso cargo fino fone. Também 3 no ano, para informação, tem um redor operando visual, 1.500 com 5 mil sem chuva. Bom, é o Mike Acozinho voltando. Mike Acozinho, prossiga. Ok, estamos mantendo 510, estamos outra vez agora do farol, do farol da barra, tá ok? Mike Acozinho, estou recebendo agora o modo alfa e o Charlie, outra vez do farol. Vai que é tudo chame o controle Salvador, frequência 1208, bom dia. Controle Salvador 1208, bom dia, até o final. Controle Salvador, formação 1, eu vou conformar, decolou a pista 7, saída agora no bravo. Até o mês que eu deixo no fórum, me contou com a Dani, eu estou em 1100, sem procurar no braço. 100, coroa brava, troca a mão. Decolada 3-1, estabilizou. Agora, né? Tem que chama a torre frequência 1-8, última na vista. Funciona na 3-1, consciente do tráfego. O vento no momento 110 graus, 1-0 graus com 089. Ponto autorizado, pista no 0, Chenner na 3-1. Já, não tem incidente de altimetria. Modo alto, sabe, o Charlie, não está recebendo. Não, passando uma vez, vamos fazer o método disso aí. Zona 1, a pista molhada, de molhada úmida, ok? Na 3-1. Pista levemente molhada, de molhada para úmida, principalmente o trilho central. Na tela, identificação, gostaria de chegada a volta até 4 mil pés, registro no 020. Seguia, volta até 4.020, 2171, na sua noite, essa casa. O senhor, Mike Acuzulu, está no através de Pituaçu. Mike Acuzulu, chama todos, frequência 1-8, do Small Office. Torre 118-95, o Mike Acuzulu. Torre, o Mike Acuzulu. Opa, Romer, o Mike Acuzulu, Torre Salvador. Ok, o Cast Pass através de Pituaçu. Intenção base pela direita, pista no 7, confere? Confere? Boa. Prosseguindo com o tráfego pela direita, pista no 7, reporte interceptando a final. O vento 1-0 graus, 1-0 nós. Opa, Romer, o Mike Acuzulu. Mike Acuzulu, curvando a direita para manter o tráfego. Curvando a esquerda para manter o tráfego à direita. Então, gosto do senhor, ao centro questiona se tem condições de informar o seu estimado por trás de Paula Fon. Solo 05, libera direito, chão de solo, frequência 1219. Mike Eco Zulu, está girando base da 17 baixado e travado. Mike Eco Zulu, autorizado pouso pistão 17, vento 110 graus, 8 nós. Mike Eco Zulu. Sério, Sano 09, e o dia, 6312, 1.090, está pronto. Michelle Renan 312, bom dia, autorizado ali a decorda, pista no 0, vento 1.0 graus, 9 metros. A linha decorda, pista no 0, hoje, 6312. Eu para 2000, para 2020, autorizado ILS X-Ray, reportagem estabilizada 2171. 2171. 2171, confio por gentileza que se ele encontra esse molhado? Tá bom, já tô. Sim, direto pela informação, libera direitinho, fale no 219. 219, boa. Tudo bem, chamo só pra você, frequência 1-2-6-9-8-5, até 9-2-6-9-4-5. 2-6-5-2-6-4-5, bom dia, obrigado, é 3-2. bom dia, até 3304, passar a planta. 3304, bom dia, Lino, tem Y0. Aí mantém o cancelão agora, tá? 3304. X02, o colado 225, modifica e transforma para 5545, chame o controle 1208. 5545, eu chamo o controle 1208, olha para o 02. Olympus 02. Olympus 02, contato radar de colagem, suba para o nível de controle 1-0, autorizado direito em rota. Direito em rota vai ficar um tempo a 2000 e depois solicita a ascensão. Cliente Olympus 02. Certo. Olympus 02, confirme o tempo total de voo. Provavelmente 1h30 de voo, olha para os dois. Sente. Salvador, bom dia, pastor 2-0, com a Lima. Pastor 2-0, aciona a identificação, busca para 4 metros, ajustando 0-2-0, para o debunche. 1-0-2-0, ajuste, descida para 4 motores, aproxima de bom, passou 2-0. Deixa que eu vou ver o possível. Acendo o código 01140, mantenha a via corredeira do número 510, ajuste a Salvador no 020. Utilizar a decolagem da pista 10, vento 1.0 graus, 1.9. Eu decolarei da 10, mantenha a chave 3.000, tá? 3.04, bom dia. Passarei do 9-0, passarei do 9-0. Decolador 2-9, chama o controle 1-2-0, por sinal 8. 3-0-8, pegando, mande aí, tá? 3-3-0-4. Controle Salvador, bom dia, tá? 3-3-0-4, decolado, mantendo o eixo até 3.000. 3-3-0-4, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 3-2-0. E saída Arborona, transição elétrica, após 2006, autorizado direto elétrico. Ok, então, nível de voo 3-2-0 autorizado, 2.000 pés agora, vai covar a direita, pode de elétrico, tá? 3-3-0-4. O voo no 2-3-0 pode voar Duna, inclusive para liberar a formação e ataque. Voo no 2-3-0 autorizado, reporte estabilizado. Ok, reporte estabilizado, obrigado. Salvador, Olympus solicitando o teste. Solicitar o teste, mantenha o número 10. Mantenha o número 10, quero ver. Eu fiz 02 para a informação para o controle. Vai afastar quantos milhas, Salvador? Até 45 milhas, o número 02. E 02 mantém de 1.10 até o 2.0? Confirma. Vai manter o PES por mais 5 minutos, depois acende para 2.10 e vai manter o maior tempo a 10 mil. Excelente. Controle 1208, controle 9800. Passaria do 9800. Passaria do 9800 com o Tapanã, decolagem sobre a direção da Amor 1, para o nível 180. Nível 180, confirme livre da restrição de 3.000 pés para o passaredo. Passaria do 9800, cancelada a restrição. Cancelada a restrição, nível 180, passaria do 9800. Controle Salvador solicita 210, o elenco 02. Elenco 02, você mantém o nível 210? Subindo ao 210, elenco 02. Quero ver se confirme a radial que vai manter o Salvador. Estou fazendo um pequeno desvio aqui à direita e já retorna. Vai ficar mantendo de 130 a 160. chama Torre, frequência 118-195. Torre 118-195, 1230, obrigado. Salvador, muito bom dia. É o gol 2, 3-0. Bom dia.